pra quem gosta de ler. Não é pra jogar na cara de ninguém. E pra quem gosta de escrever. Isso é ser, sei lá. DataCast! Chegar com pegada lá. E antes você nem preparou o indivíduo? O podcast da Liga dos Betas, do Near Fanfiction. De repente você descobre que o cara é seu patrão. E qualquer piada que você fizer, ele pode te botar no olho da rua e tudo bem. Sensacionalista. É isso aí. Saudações, amigos ouvintes. Cá estamos mais uma vez para todo o Brasil, apresentando este programa maravilhoso da Liga dos Betas, ok? Meu nome é Maicon, também conhecido como TrueBlue lá no site, niafanfiction.com.br, e por hoje serei um dos honrosos anfitriões desse episódio do nosso BetaCast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a maravilhosa e belíssima diva rainha Ellen Correia. Diga um olá para todo mundo, Ellen. Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo. E também estou com ele, sim, ele. Aquele que teve que me aturar enquanto eu era somente um bebê na Liga dos Betas. Poderoso o chefão. O meu pai beta, que me trouxe para esse mundo e me ensinou tudo que eu sei, mas não tudo que sabe. O sensacional, inigualável e incomparável Jean. Aê. Diga olá, Jean, para as pessoas. Oi. Uhul. Olá, povo. Oi, Jean. Oi. Que emoção conhecê-lo. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Jean-Claude, esse nome aí super estrangeiro e badalado. É, no site eu sou conhecido como Edgar Varenberg. E eu gosto de ursos. Pior que ele gosta mesmo. Eu acho que é a melhor descrição possível. Né? Não, ele gosta, né? Eu colocaria isso no meu currículo. É uma formação muito importante. Contratado. Não, claro, no Amigo Secreto da Liga dos Betas, ele inclusive já pediu o fic de urso. E recebi, tá uma maravilha, gente. Favoritei tudo. Ai, pena que Tem um desenho, tem um desenho novo na Cartoon sobre ursos, não eu tem? Eu sei, a minha capa do Facebook. Três ursos. E foi sobre o que eu pedi. Ih, nossa. Foi sobre o que eu pedi da fic. Que massa. A ilustríssima do nosso amigo Jean, a gente vai dar início a um dos nossos quadros mais legais aqui do nosso BetaCast, que é o Esse Beta Sou Eu. E ele vai trazer algumas curiosidades agora, tá? Sobre a vida desse nosso beta veterano, que pra quem não sabe também é um dos nossos boss lá da Liga dos Betas. Justamente, chefão. Bom, tudo bem. Poderoso chefão. Jean, conta para nós quanto tempo de casa, digamos assim, você tem, mais ou menos. E quanto tempo você vem servindo a Liga dos Betas? Ou melhor, o que te fez entrar para esse mundo das fanfics e também da Liga dos Betas como um todo? Revele-nos suas intimidades. Conte-nos tudo, não nos esconda nada. Conte para as pessoas que elas estão curiosas. É uma longa, triste e dramática história. Eu vou ver muita coisa. Mas tudo começa com uma vingança contra uma professora da quarta série. Sim, gente. Gente. Ô, louco. Ô, louco. A criancinha aqui já era vingativa. Mas assim, ela simplesmente passou um trabalho pra gente. Era pra fazer um poema. Um poema simples. Ela pediu 4 versos. O único objetivo era você rimar esses 4 versos. Você não precisava ter um tema. Você não precisava fazer nada demais. Era só pegar 4 versos e rimar. Uhum. O que parecia a coisa mais fácil do mundo pra todo mundo. Aí, tipo, todo mundo lá, né, escrevendo. E eu, tipo, gente, o que é um poema? Aí, tá, eu escrevi qualquer coisa, sem rimar, com umas coisas nada a ver e tal. E ela foi e chegou pra mim. Rapaz, escrever realmente não é o seu talento. Ela disse isso pra mim. Afrontosa? Nossa, uma facada, né? É, essa facada, assim. Aí imagina, uma criança de 10 anos, com Vênus em Câncer ouvindo uma coisa dessa. Ficou traumatizada. Né? Enterrou os seus sonhos. Enfim, se eu, eu nem sei que sonhos eu tinha naquela época, mas se eu tinha sonho de escrever, eu não tinha mais. Já era. Aí, passou uns meses e tal, eu ganhei meu primeiro livro. Sim, gente, eu ganhei meu primeiro livro só com 10 anos, olha que triste. Nossa. Que foi uma coletânea de poemas do Fernando Pessoa. Inclusive, meu poeta favorito atualmente. Eu fui lendo e tal, me interessando, até que eu gostei. Então, no ano seguinte, lá na quinta série, com 11 aninhos e tal, teve um concurso municipal de poesia. E a professora da quinta série, não era a mesma, até porque já era de outra escola e tal, ela obrigou a gente a fazer um poema apenas como trabalho. De novo, pessoas me obrigando a fazer um poema. Perseguição. É o destino, é o destino. Mas assim, ela só era só pra trabalho, e ela disse que escolheria o melhor pra participar do concurso. Aí eu fiz porque, infelizmente, eu era obrigado. Eu não podia falar, não sou obrigado, tchau. Se eu pudesse, com certeza seria feito, mas... Aí acabou que, do nada, meu poema foi selecionado, ganhou o concurso e pisou na cara da professora antiga. Nossa! Sim. Aquele piso... Oh, ótimo! A vingança! E, assim, eu, óbvio, estranhei. Tipo, como assim? A professora chega pra mim e fala que eu não tenho talento e agora uma coisa dessas acontece. E isso foi o que me fez não revigorar, porque naquela época eu não tinha vontade nenhuma de escrever, mas me fez procurar mais sobre isso. Aí, mais ou menos quando eu tinha por volta de 12 anos... Eu conheci um site que era especializado em fanfics do Naruto, porque eu era muito fã na época. Não que eu não seja hoje, mas na época eu era, tipo, viciado. Uhum. Aí eu escrevia. Naruto, está sempre em nossos corações. Né? Eu escrevia, assim, várias coisas lá, desde comédia até coisa séria. Aí eu parei, porque o site foi excluído. E. Aham. Uhum. E eu sempre tinha essa mania de escrever direto e nunca salvar. Então, assim, o site foi excluído e levou todo o meu trabalho junto. Nossa! Eu faço isso até hoje, gente. Não façam isso de jeito nenhum. Não escrevam direto no site sem salvar. Não, eu não faço mais, não. Eu faço isso até hoje porque eu não tenho vergonha na cara. Mas vocês ainda podem ter. Então, desde então, eu não escrevi mais. Então, 2 anos aí depois passaram. Já tava com uns 16 anos. Muita coisa tinha acontecido. E acabou que a gente entrou naquela fase complicada da nossa vida, que é a adolescência. Né, você... Nossa. Nem me fala dessa parte da minha vida. É, a melhor parte da vida. Não esquece, abafa. Essa parte da vida é, ao mesmo tempo, a parte que você queria pular, mas você, a gente considera muito importante de uma certa forma. Não, sem dúvida, a parte mais emocionante... Da vida é adolescência. Porque a vida adulta é meio sem graça, convenhamos. Nem me fala. É tipo assim, você tem as obrigações de um adulto, mas a liberdade de uma criança. Ou quase isso. Você é um jovem adulto, você não sabe o que você é. Então assim, com 16 anos, eu tinha desejos, blá blá blá, blá blá blá. E na época eu era um homossexual não assumido. Então... Uhum. Guardar isso pra mim era muito difícil, era extremamente complicado. E do nada eu passei a querer guardar isso em poemas. Eu escrevia poemas, desabafar porque eu não tinha realmente ninguém. Eu, tipo, deixa eu calcular aqui, um total de 0 pessoas pra falar sobre isso. Então, assim, não tinha ninguém mesmo. E só o papel me salvava. E nisso... Eu nunca falava sobre esse assunto diretamente nos poemas. Eu sempre tentava ser o mais subjetivo possível, porque as pessoas liam esses meus poemas, mas elas não faziam ideia de que era daquilo que eu estava falando. Então isso começou a dar um pouco de literariedade nos meus textos, melhor dizendo assim. Eu comecei a... Porque eu tinha que usar muita metáfora para desviar o assunto e tal. E foi aí que eu fui aprendendo essas coisas sem nem perceber. E nessa mesma época, uma amiga minha, muito próxima na época, disse que tava começando a entrar nessa área da escrita e que ela conhecia um site maravilhoso, que ela falava que tinha muita gente tinha gente que compartilhava também suas histórias e tal. Era muito mútuo, né? E era o site do NIA, o site que a gente conhece, que realmente é um site muito mútuo, assim, você posta as suas histórias em categorias e tal, assim como você pode ler das outras pessoas. Eu olhei esse site, achei muito interessante e decidi voltar a escrever. Falei, vamos ver no que vai dar. Comecei escrevendo fics do falecido Grand Chase, chorando aqui, Cries in Spanish. Ai, nossa, não. Aí, Grand Chase, minha infância. Né? Tudo bem, continua. Chorei muito, não superei Grand Chase até hoje, tá bom, gente? Se tem alguém aí ouvindo que jogava, saiba que eu não superei Grand Chase. Foi de Grand Chase, minha DD. Então, sobre ter descoberto a Liga, foi muito por acaso. Foi em 2013, em mais ou menos abril... Não, abril foi quando eu entrei. Foi no início de 2013, a Liga não era integrada no NIA. Era um site próprio. Ah, sim, sim. Então, assim, literalmente... Era separado, né? Sim, era separado. Então, literalmente, eu achei o site sem querer. Eu sei lá, eu cliquei alguma coisa errada, eu não sei o que aconteceu, mas eu achei o site sem querer. Foi assim, eu cliquei errado. Foi destino. Foi destino, exatamente. Oi? Em resumo, o Jean foi se vingar da professora e acabou na Liga dos Betas. Eu entrei na Liga dos Betas porque eu me vinguei da professora. É uma história. Isso rende uma fic, gente. E a professora foi vingada. dá um... uma fic. Aí, né, eu vi, achei a proposta interessante e decidi tentar. Eu tentei o processo 3 vezes. Porque eu era muito burro, né? Mas aí o jogo virou, não é mesmo? Não, mas isso é ótimo pro pessoal que tá em casa ouvindo, que talvez já tentou entrar pra Liga e foi reprovado e desistiu, não quer mais saber, verdade. E ó, tem que persistir. Vamos desmistificar. Exatamente. Esse lance de a Liga não é pra mim, eu não consigo, porque as pessoas que estão aqui dentro hoje também já falharam no momento de entrar, mas não desistiram, entendeu? Tentaram de novo e conseguiram. Com certeza. Enfim. Salieri vive me usando como exemplo pra isso, no negócio do apadreamento. Eu, quando era coordenador do apadreamento, falava muito isso também, porque eu reprovei em todas as fases possíveis. Eu já reprovei na primeira fase, já reprovei na segunda, na terceira, então assim... Foi muita força de vontade. Já é cobra criada, né, Jean? Foi muita força de vontade. É porque assim, naquela época, quando eu tava entrando, eu consegui entrar só em maio de 2013, se eu não me engano... Então, assim, naquela época eu ainda estava muito imaturo para a língua portuguesa. Aprender mesmo foi só depois que eu já tinha entrado na Liga. Porque tem certas coisas que a gente só aprende na prática, né? Não tem como fugir. Uhum. Mas isso é verdade. Isso aí é um ponto importante. Claro. Porque tem muita coisa que eu aprendi só depois da Liga. Foi a Liga que me ensinou, sabe? Sim, assim, é importante você já ter um nível inicial pra entrar na Liga, né? Porque, assim, a gente carrega aquela faixa, não é pra jogar na cara de ninguém. A gente carrega aquela faixa porque é um comprovante de qualidade, de que a gente passou por um teste rigoroso, de que a gente pode dar conta da história. Porque, gente, assim, pra quem não sabe, a Liga dos Betas, ela é um projeto da Salieri. É um projeto que ela usa como a carreira dela. Então, assim, não é só, além de ser um selo de qualidade para você trabalhar no site, é um selo de confiança de que a Salieri deixou você entrar no projeto dela. Porque, assim... Isso é demais, cara. É assim... Isso é demais. O pessoal que tá ouvindo e não sabe quem é Salieri... Eu esclareço, é a nossa rainha suprema. Diva. Salieri. A gente puxa tanto saco da Salieri, porque é a nossa patroa. É a nossa patroa. Ô, Jean, mas conta aqui pra gente, então. Você já contou como você começou a escrever, como você encontrou a liga, mas a gente sabe, pelo menos eu acho que o pessoal aí de casa deve saber, que a Liga dos Betas não trabalha só fazendo betagens, a gente tem todo um trabalho interno com a nossa equipe, né? Então eu queria que você aí contasse pra gente resumidamente quais são os cargos que você tem na Liga, o que você faz por lá além de betagens? Olha, se tem uma coisa que eu faço na Liga, é qualquer coisa além de betagem. Porque, olha, com certeza já fiz mais... Falta toda a obra. Já fiz mais coisa no interior da Liga do que em betagem em si. Já levei muito esporro também, beijos, Clara. Já... Clara, e, demais. É, e, assim, é uma evolução... Foi muita evolução pessoal. Mas, assim, eu entrei em maio de 2013 e... No período de maio de 2013 até agosto de 2013 foi quando eu só betava. E eu acho que esse foi o único momento da vida que eu só betei. Ou melhor, o único momento da vida que eu betei. Porque depois disso, só trabalho interno. Em agosto de 2013, eu comecei sendo padrinho. É, pra quem já prestou pro processo seletivo e tá ouvindo isso, sabe que é, o que é o padrinho. Que é o instrutor... que orienta as pessoas que passaram no processo seletivo para saberem mais sobre a liga, para serem treinadas, para corrigirem o que elas, sim, sim. Os pontos fortes e os pontos fracos, né? Assim, inclusive foi o meu padrinho, isso, né? Isso aí que eu ia falar agora. Inclusive foi padrinho meu aqui do pai na liga. E a gente até trata isso como uma situação familiar mesmo. A gente tem uma árvore genealógica e tudo. Beijo, Júlia, que cuida da árvore. Te amo. É. Calazans. Vem de longe, só pra me ver, né, amiga? Então, beijos pra Júlia. E assim... E foi, eu fui trabalhando como padrinho até janeiro de 2014. Que foi quando eu fui convidado pra ser coordenador dessa área. Ou seja, eu administrava essa parte do processo seletivo, com o aprendizado dos novos membros e a criação dessa interação familiar. É, basicamente... Eu escolhi os padrinhos, eu treinava os padrinhos, tirava dúvida, etc, blá, blá, blá. E às vezes até era padrinho mesmo sendo coordenador, isso não impede a gente. Inclusive, eu acho que eu não tenho... Eu tenho, acho que só uns dois filhos que eu tive sem ser coordenador, o resto eu já era coordenador. É, com o tempo, foi passando e tal, no início desse ano... 2017 já, então bem recente, eu deixei esse cargo pra virar coordenador geral junto com a Salieri, que a gente fala tanto. Olha isso, ele é o nosso chefão, é o boss. A gente tá aqui numa conversa distraída, de repente você descobre que o cara é seu patrão. É, e exatamente. Qualquer piada que você fizer, ele pode te botar no olho da rua. É, gente, mas assim, eu sou o legal, tá? O brabo é a Salieri, tá? Eu sou o chefão legal. Que isso, Salieri é gente fina. Eu sou o chefão legal. Ah, não, ela é o... Mas além disso... Tem que ter um policial mau e um policial bom, né? Tem exatamente. Equilibrado. Eu sou o bonzinho, juro. É, além disso, eu sou staff também do NIA, responsável pela sessão de português. E eu aposto que já salvou muita gente aqui. Eu amo. Sou responsável por fazer as aulas de lá. Eu amo aquela sessão. Aprendi a fazer roteiro lá. Então, gente, quem não conhece, já pode visitar. Já estou aqui planejando com a equipe que eu ainda vou montar. Novas aulas pra gente elaborar. Assim, eu vou montar uma equipe muito legal com membros que cursam letras e derivados pra gente... fugir um pouco da gramática normativa, trabalhar mais coisas que os profissionais de letras estão mais adaptados, assim, ensinar um nível de português bem legal pra vocês. Então, espera aí que vai vir coisa muito boa. Maravilha. E assim, olha só. A minha função na Liga é basicamente administrar tudo. Aí você fala, mas como que administra tudo? Olha, eu ainda tô tentando é descobrir, pra ser sincero. Mas, assim, basicamente é dar suporte. Se uma coordenação tá precisando de mim, me chama que eu vou. É, se tá precisando de uma coisa pra urgência, tipo, pra ontem, eu vou estar lá. Se... É o nosso bombeiro. É o nosso bombeiro, salva vidas. Tá com ajuda pra aprovar um projeto, pra criar uma ideia, não sabe se é uma boa ideia, pô, pede minha opinião pra ver o que vai dar. A gente planeja as coisas pro futuro da liga também, como isso que eu acabei de falar das aulas, é uma coisa que a gente... Que só eu e a Sally tava planejando por enquanto, mas aí eu falei, né? Agora já não é mais segredo. Mas, gente, a gente não esconde segredo. Não é mais segredo. A gente não esconde segredo de ninguém, não tem porquê. Mas já no site, a minha função é de educar, né? Educar no sentido ensinar a Liga Portuguesa, não educar crianças. Não, por favor. Trazer materiais sobre o assunto e ajudar os escritores em geral com a sua dúvida. Assim, por mais que eu não atue como beta reader atualmente, minha caixa de mensagens está aberta para dúvidas, tanto sobre a língua portuguesa, tanto sobre a Liga dos Betas, ou sei lá, qualquer coisa. Eu tô lá para ser o gerazão mesmo. Assim, bem versátil. Melhor pessoa. Beleza, esse é o nosso Bosjean. Bom, é uma última pergunta então. Quer dizer, se o Michael não tiver depois alguma outra, né, Michael? Mas enfim, você tem alguma história engraçada com algum autor durante esse tempo de liga? Muitas. Muitas. Umas trágicas, umas engraçadas, outras que vocês nem acreditariam. Mas eu vou contar um pouco das de cada. Uma engraçada, uma trágica e uma inacreditável. Que medo. Bom, a engraçada foi uma vez que uma autora que tinha sumido por quase um ano chegou pra mim do nada e perguntou se eu podia betar 8 capítulos em 2 dias. Ela perguntar isso, ela disse, eu sei que é impossível, mas você pode vetar 8 capítulos em 2 dias? Ela ainda reconheceu, né, que era impossível. Ela reconheceu. Não, é... Então, gente, assim... Gente, que louca. Então, assim... Que loucura. Olá. Oi, tudo bom? É claro que eu não aceitei, gente, desculpa, mas quem é... Quem trabalhou com o mínimo possível de betagem sabe que isso é impossível. Não dá. É impossível, é impossível. Com certeza. Não dá. Não tem condições. É impossível. Não, eu não durmo, eu não durmo à noite. Quer dizer, eu durmo muito pouco e eu não conseguiria mesmo se virasse à noite. Porque 8 capítulos em 2 dias, em 48 horas, é um negócio impraticável. O meu máximo possível, tipo, me esforçando muito, são 2 capítulos por dia. E eu ainda assim acho um esforço tremendo. Não é uma coisa que eu conseguiria fazer todos os dias. Porque assim, gente, betar... Betar leva tempo, né? Nossa. Betar leva tempo, não é só você ver, corrigir... Valorizem seus betas. Bom, eu não sei como vocês enxergam a betagem, mas assim... Vou falar como eu enxergo. Pra mim, betagem é uma análise literária completa. Eu analiso palavra por palavra, vírgula por vírgula. Sem dúvida. E tipo, tem toda a explicação. Tipo, eu não vou falar só, sua vírgula tá errada. Eu vou falar, olha só, sua vírgula tá errada, porque segundo a regra tal, você tem que fazer isso, isso, isso. Então imagina, você fazer isso pra cada rim que tiver no texto. Dá trabalho. Dá muito trabalho. É complicadíssimo. Mas assim... É aquilo que eu falei antes, a gente tem a nossa faixa justamente para fazer esse trabalho. É a prova de que a gente faz esse trabalho completo. A gente passou por esse processo seletivo porque a gente tem a capacidade de fazer esse trabalho completo e satisfatório. Não é pouca coisa. Agora, a história trágica. Bom, foi uma vez que eu não aceitei um pedido de betagem. Porque era um tipo de história que eu não gosto muito. E sim, é muito normal os betas não aceitarem por ser um tipo de história que eles não gostam muito. Porque assim, primeiro que a gente recebe muitas mensagens. Segundo que o nosso trabalho é voluntário. Então assim, é claro que a gente vai preferir trabalhos que sejam mais fáceis pra gente. Porque não adianta a gente escolher um trabalho que vai... ser muito cansativo pra gente e acabar interferindo na nossa vida fora da liga, entende? Tem que ser uma coisa que a gente tenha facilidade. Não dá pra pegar uma história que você não tenha afinidade nenhuma. Não vai ser prazeroso, assim, né? Porque querendo ou não, a petagem, a gente, tem que ser não vai ser prazeroso. Tem que pegar alguma coisa. Você até consegue fazer, mas demanda um esforço muito grande, gigante, que pode atrapalhar nas outras metades e na sua vida pessoal mesmo. Então, assim, a gente costuma não escolher por conta disso. Aí, do nada, ela me perguntou assim: você vê Fairy Tail? Super lógica essa pergunta na situação, né? Aí eu falei, não, eu não gosto. Eu não gosto de Fairy Tail. Aí ela, então é por isso que você não tem criatividade. Ah! Ai, meu Deus do céu. Nossa. Aí assim, como não chegar e falar assim, escuta aqui, queridinha. Ó, eu vejo Fairy Tail, eu acompanho, inclusive, o mangá. E depois que eu vi a personagem, a Erza, o pessoal que vê e assiste sabe quem é. Depois que eu vi a Erza destruir um meteoro usando uma das mãos, ela tava com metade do corpo quebrado, depois de lutar lá com um monte de gente, e ela destruiu um meteoro com uma das mãos. Isso não é ser criativo, tá? Isso é ser, sei lá. Desculpa, eu amo Fairy Tail, eu adoro. Eu sou super fã, mas isso foi horrível. Isso foi péssimo. E o Hiro, o autor, ele tá caindo, assim, né? A criatividade dele tá bem baixa. Não é um padrão de criatividade. Pega, sei lá, o Togashi, que faz Hunter x Hunter. E é um mangá mais criativo. Eu só fiquei um pouco indignado, estou externando isso aqui. Tá desabafando. É isso. Então, assim, você imagina você como um beta exemplar, não chega pra ela e falar, escuta aqui, queridinha. Você tem que engolir e falar, tudo bem. É cada coisa que a gente sorte tem que aguentar. Boa sorte na sua vida. Então, assim, a gente aguenta essas coisas. Boa sorte. A gente aguenta essas coisas. Não vale a pena discutir por causa disso e tal. A gente tem que aguentar essas coisas. E com certeza com outros betas já deve ter acontecido coisas semelhantes ou até piores. Não faço ideia, né? Mas comigo foi isso aí. Foi bem no inicinho. Eu tenho umas histórias também. Eu também tenho umas histórias parecidas. E por fim, a minha história inacreditável. Que essa ninguém acredita. Eu sei que na época que isso aconteceu, tava na moda na liga fazer fic de beta X autor. Tava na moda. A liga tava adorando fazer esses chips doidos. E foi na época que um dos meus atores virou meu namorado. Essa história é inacreditável. Ô, louco. Gente, é inacreditável. É possível o seu beta virar seu namorado. Olha que lindo. Ou seu autor, não sei. Esses tempos atrás escreveram uma fica. Amigas, eu tô solteiro, tá? Se quiserem uma betagem assim um pouco mais íntima. Não, mas a gente pode conversar. Vocês lembram de uma menina aí, se vocês estiverem ouvindo o BetaCast, manifeste-se, mande um e-mail pra gente, tá? Mas ela escreveu, tava escrevendo uma fic, eu me apaixonei pelo meu beta, alguma coisa assim. Aí alguém da liga encontrou e falou, ó lá, vocês estão vendo tal fic e tal, o pessoal começou a acompanhar e tal. Acho que foi faz uns 2 anos isso. É possível, nossa, gente, não é só fanfic, ó. Mais possível do que esbarrar no corredor de coque frouxo. Caramba! Bom, eu tenho uma última pergunta pra você. Assim, pra fechar. Uhum. Que eu tava aqui pensando e me veio uma dúvida. Tô sentindo que lá vem coisa, hein? Uma pergunta. Não vem coisa boa, hein? Não, é sério, Ellen. Você sabe que eu não gente, vou ficar brincando. Qualquer aqui pergunta no mundo é sério. Qualquer pergunta Michael, no mundo é sério. Te conheço. É uma coisa importante. Não, peraí, deixa eu falar. Olha só. Jean, é biscoito ou bolacha? Ah lá, não falei. Gente, por favor. Sem comentários. Pessoas que falam bolacha, não os quero. Poxa. É biscoito, gente. Como assim? Por favor. Gente. Biscoito. Ele me deu um fora em rede nacional. É só olhar na embalagem, gente. Tá lá escrito. Biscoito. Como assim? O dia que tiver biscoito escrito bolacha na embalagem, aí a gente conversa. Fui desmerecida. Ao vivo. Que isso. Que afronta. Enfim. Tô passada. We'll be right back. programa de hoje, na verdade, sem mais delongas, a gente já conversou pra caramba. Papo rendeu. Eu vou revelar pra vocês o tema desta rodada do BetaCast, que eu considero que talvez seja o mais empolgante de todos os assuntos que a gente já tratou aqui. Afinal de contas, sempre disse que eu tô aqui, né, gente? É ele que torna uma história arrepiante. É ele que nos faz roer as unhas, gritar de tensão e tesão, por que não? Ui. Chorar de tristeza, saltar de alegria, enfim. Gente, o tema é bad? Sabe quando... sabe quando a gente lê ou vê alguma obra e chega um ponto da história que nos arrepiamos todo? Pois então, hoje vamos falar dele, o amável e mais que necessário. Por favor, rufem os tambores. Clímax. Vamos falar sobre Clímax. Ponto alto. Mas podem sossegando, seus danadinhos. Estamos falando de Clímax literário e não do Clímax biológico que vocês estão pensando aí. Ok? Muito bem. Aquele somzinho. Não, é porque eu tenho certeza que já teve um engraçadinho que digita Clímax no Google e vai achando uns assuntos meio diferentes, né? Aí vai, Clímax, digita lá. Não, gente. Digite Clímax, só Clímax. Digita Clímax. A gente pode conversar direitinho, gostosinho, cheguei agora. Olha só. Então, a gente vai falar hoje sobre o Clímax literário e somente ele, tal como define o dicionário. O Clímax é o ponto mais alto. E, em outras palavras, nesse caso, o Clímax é o ápice da história. É isso aí. Certo? Bom, muito bem. Buscando a palavra Clímax lá na Wikipedia, a gente pode encontrar a seguinte explicação. Então, lá diz assim: por definição, o clímax ocorre a partir do desenvolvimento de um conflito imediatamente antes do desfecho. E é o momento mais perigoso do herói, a crise mais iminente do protagonista, o mais delicado ponto do conflito, onde não se sabe para que lado a história penderá. Tendo esse conceito em mente, então, a gente pode concluir que o clímax é, de fato, o ponto mais empolgante da história, onde o leitor não tem certeza do futuro, onde qualquer movimento em falso pode condenar os heróis e onde decisões importantes vão ser tomadas, claramente. Eu adoro o clímax, cara. É muito empolgante. É muito bom. Mas então, gente, vamos conversar aqui direitinho, gostosinho. Por que não falar de clímax biológico também, gente? Eita! Mas não. A gente pode fazer um betacast proibido pra menores, né? Fazer uma versão... Olha, mas assim, já... gente. Não, a faixa etária da galera que ouve a gente não pode ficar pesquisando sobre clímax biológico. É clímax literário. Vamos dividir as coisas. Bom, senão... de qualquer forma, eu já estudei tanto biologia quanto letras, então vamos falar dos dois. Simbora. Porque assim, apesar de. Daqui a pouco aí. Apesar de não ser a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Assim, imagina uma montanha russa. Aquele brinquedinho maravilhoso. Aí vem aquela parte chata da subida lenta. Ah, tá subindo, tá, faz aquele barulho horrível. Aqui é o que podemos chamar de expectativa. É. Depois, quando a gente chega lá no topo, segundos antes de cairmos daquele inferno, você pensar, fudeu. Aí temos o clímax. Sabe, quando você chega lá, você olha assim, tipo, fudeu. Melhor fudeu, o que eu vim fazer aqui? Fora. Então, quando você fala assim, fudeu, é o clímax. E por fim, quando o negócio já tá caindo, você já tá vomitando até o almoço de 2005, a gente tem o que a gente chama de desfecho. Então, o clímax nada mais é que a estratégia literária que permite esse ciclo acontecer. Expectativa, depois o clímax e por fim o desfecho. O Jean é ótimo pra resumir as coisas, gente. Gente, eu lembrei daquele filme De Pernas Pro Ar, sabe? Já viram? O De Pernas Pro Ar? De Pernas Pro Ar? É, aquela cena que a Ingrid Guimarães tá na montanha russa lá. Eu não me recordo. Não? Eu sou péssimo. Depois você assiste pra péssimo. Ver, nossa, tá? Estraguei o momento. Estraguei a referência. Ah, tá. Enfim, depois eu falo. Em resumo, o clímax nada mais é do que vomitar. né, vomitar o almoço de 2005. Boa definição. Bom, então, falando um pouco mais sobre o clímax, como construir e aproveitar o clímax é nossa pergunta central. E, sendo bem sincero, não tem muito para onde correr aqui. Não tem outra forma de se chegar a um bom clímax sem ter boas preliminares antes. Não tem como. Oh, né? Yeah. Se é que vocês me entendem, você nunca vai chegar num clímax bacana. Uhum. É importante. Então a gente precisa ter um preliminar antes do clímax. Então o que eu quero dizer é que pra gente ter um clímax bacana pra história como um todo, e não somente um clímax pro arco, só um clímax pro capítulo, um clímax pra aquela cena específica, mas um clímax pra história inteira, a gente precisa estabelecer o objetivo central da história. Seja ele um combate contra, sei lá, um mago das trevas que ameaça o reino, ou de repente um amor secreto entre dois personagens, depende da sua história. Então, o que importa de verdade é saber o que deu origem à sua história e o que daria fim. Sabendo isso, a gente pode ir observando esses exemplos que eu dei. Talvez o clímax máximo da história seja o combate do herói contra o Mago das Trevas, ou então a declaração de amor dos dois personagens apaixonados, né? O que importa de verdade é saber o que gera expectativa nos leitores. E é justamente nesse ponto que eu queria tocar. Digamos que a palavra expectativa é meio que o ponto G do nosso tema, né? Se vocês me permitem um trocadilho. É um facilitador para se alcançar o clímax ideal. Então, expectativa é o ponto G do assunto. Tudo que falamos sobre clímax envolve expectativa. Afinal, identificamos como clímax aquilo que foi, de certa forma, predestinado a acontecer a história inteira e nos fez aguardar e guardar ansiedade com o momento. Então, quando falamos em criar um bom clímax, estamos falando de maneira geral, de gerar expectativas nos leitores. Sendo assim, gerar expectativa é a chave para se ter um bom clímax, né? Concorda? Concordam, pessoas? Eu acho que... Sem dúvida. O clímax, ele não é apenas uma cena por si só, né, gente? Ele é uma sequência de várias cenas que começam a acontecer na parte, mais ou menos, lá pro final da história. E que tem um começo, um meio e um fim. Né? O clímax, ele tem um começo, um meio e um fim. E uma coisa interessante de ressaltar é que dentro das cenas do clímax, existe o que a gente pode chamar de um momento climático. Esse sim consiste de uma cena grande, né? Aquela cena impactante, aquela que geralmente o leitor estava esperando para ver durante todo o tempo. E ela deve ser completamente bem estruturada e estar à altura do que as preliminares, como você falou, Maicon, construíram. Então, trocando em miúdos, né? É o clímax do clímax que eu tô falando aqui. E assim, não dá pra você fazer um baita suspense e no final a cena mais importante do clímax ser de uma qualidade inferior. Isso é como que eu posso dizer mesmo? É broxante. Aí a pipa não sobe mais. Seguindo a linha de raciocínio. Então assim, o segredo é saber medir as emoções ali descritas, as ações, os cenários e tudo mais. E da mesma forma, se algo muito grande tá para acontecer, não faça as preliminares sem tanta importância, porque senão você pode matar o seu leitor do coração. Já pensou? Você vai, né, chegar com pegada lá na hora e antes você nem preparou o indivíduo? Não tem condições isso, né, gente? Tem que deixar pra lá, gente. Opa. Tem que ir com cuidado, né? A preliminar serve pra... Pode censurar isso da edição, por favor. Te censura. Tem que ir com cuidado. Faz aquele... Não, a gente coloca uma tarja nesse programa. Coloca uma tarja, tipo, proibido pra menores. Quem me vê no site, que eu sou lá todo bonitinho. Lá no site eu sou todo formalzinho, bonitinho. Aí aqui é... Melhor pessoa. Desculpa, gente. Tipo, o meu perfil no site também é um negócio completamente suave, né? Uma foto, assim, uma paisagem, sei lá, nem me lembro o que. De boas. Ai, meu Deus do céu. então. Oi, gente. Euzinho, de novo aqui. Vamos voltar pra Montanha Russa. Vocês gostam? Vamos voltar. Ok, então, assim, ele gosta de Montanha Russa. Tá lá na Montanha Russa. O que, que vocês podem inserir na história para o leitor chegar e pensar? Fudeu. Gente, assim, tanta coisa. Tanta coisa. Né? Eu considero uma estratégia fácil. Justamente por isso. Porque tanta coisa. Mas, assim, a minha recomendação é o cuidado na dosagem, como a Ellen falou. Vamos enxergar isso usando a minha metáfora da montanha-russa. Se você ficar tempo demais naquela subida, o tédio vai ser o suficiente para inibir o resto. Você vai ficar tão entediado aquilo subindo, subindo e subindo, que quando descer você vai ficar tipo... até que enfim. Faz sentido. Tipo, entende? Então... Não, faz sentido, gente. Não, com certeza. Leva a sério, com certeza. Faz sentido. Expectativa demais não funciona. Se você ficar tempo demais parado no topo, o desfecho vai ser tão previsível que não vai ter compensar a subida. Ou seja, tá, você subiu, aí fica... Faz sentido de novo. Chega lá no topo e na hora de descer demora pra caramba. Você fica tipo, gente, esse negócio não vai descer nunca. Tipo, eu subi isso à toa pra ficar aqui. Aí, tipo, você meio que já sabe que vai descer. Então, quando você desce, tipo, tá, eu sabia disso. Você até desanima, né? Já até desanimou. E se você ficar tempo demais descendo a montanha, você vai querer que o fim chegue logo, porque você não aguenta mais ficar descendo aquela porcaria. Então, assim, desfecho demais também não rola, né? E como é que eu sei quando é tempo demais? Como é que eu sei isso? Como é que eu sei, sei lá, boto numa xícara e meço? Não. Dê pra uma pessoa ler. Se você tiver um beta, melhor ainda. Um terceiro olhar é muito importante pra casos assim. Porque... é muito difícil nós medirmos por conta própria as nossas coisas. Mas uma leitura à parte sempre, sempre, sempre funciona. Sabe o que eu tava pensando aqui? Será que lá na Rússia, a montanha russa é chamada de montanha daqui mesmo? Provavelmente não. Eu acho que na Rússia. Por último tá com lag. Na Rússia é a montanha russa que anda em você. Gente. Não, não. Bom, olha. Além de criar expectativa nos leitores pra construir um bom clímax, assim, você vai precisar conduzir e encerrar o clímax à altura do que foi planejado, né? Afinal, cá entre nós, imagina só você ter tudo pronto e perfeitinho para o clímax e de repente as coisas brocham e tipo fica super sem graça, mesmo no ponto máximo da história. Então, não brochem, tá? Seria um desastre. Para evitar isso, para evitar essa brochada no clímax, da gente chegar e desenvolver a história a tal ponto e depois não conseguir encerrá-la ainda no ápice, eu acredito que a coesão e a coerência são as chaves para não se desviar dos acontecimentos e pelo menos conseguir dar um final plausível para o acontecimento clímax da história, né? Então aproveitar o clímax é algo tipo fundamental para dar ânimo para a sua história. Então cada detalhe durante o enredo é importante, você tem que estar atento a tudo que você vai inserindo na história para ela fechar de maneira coesa. Sim, mas eu acho que vale um parêntese aqui de maneira geral para comentar que o clímax ele existe em diversos níveis. Não existe só um clímax para a história inteira, né? Então se o clímax é simplesmente o ponto mais alto, existe um clímax em cada capítulo escrito. Por exemplo, por mais parado que o capítulo seja, existe um ponto do capítulo em que existiu um clímax, que existiu um ponto mais alto, por mais que ele não seja tão extravagante. E geralmente o clímax do capítulo fica nas últimas palavras, né, com um momento de conflito, ou de repente uma revelação bombástica, ou qualquer outra coisa que instigue curiosidade no leitor, fazendo-o querer ler mais para saber o que vai acontecer em seguida. É tipo o final de novela, sabe? Final de novela, eu lembro muito da Avenida Brasil, que tinha aqueles tão, e você ficava, meu Deus, a Carminha, o que, que vai acontecer? Então, esse é o clímax do capítulo, né? Basicamente, é deixar o... Você me dá na direitinho, gente. Os leitores curiosos. Basicamente, é isso que o clímax do capítulo faz. Então, por isso que, mais ou menos assim, em geral, ele fica no final. Né? A gente deixa tipo uma revelação pro final, ou por mais que não tenha algo muito relevante para contar naquele capítulo, de maneira geral, as pessoas costumam fazer assim, né? Essa estrutura. E gerar essa curiosidade em cada capítulo é o que vai garantir que a sua história tenha leitores e fiéis, né? Já no caso do clímax, do arco histórico, ele é menos pragmático. Afinal, o arco histórico não trata necessariamente do objetivo final da história, mas ele é só um meio que aproxima a história do fim, sabe? Então, geralmente, eu vejo muito o clímax dos arcos históricos acontecerem no meio da trama. É claro que isso não é regra, mas eles geralmente acontecem bem no meio da trama. Em geral, o arco histórico começa apresentando um conflito, depois avança para a solução desse conflito. E mais ou menos por aqui que acontece o clímax, na solução do conflito. E depois dos acontecimentos, finalmente encerra mostrando os resultados do conflito, né? Porque o arco histórico funciona para aproximar a história do final definitivo. É só um meio para o fim, né? Então, sendo assim, de maneira geral, o clímax do arco histórico costuma acontecer no meio da trama, enquanto que o clímax dos capítulos individuais acontecem no final da trama. Por fim, a gente tem o clímax da história como um todo, né? Que esse costuma acontecer no final da história, e é tipo a última batalha contra as forças do mal, ou o casamento dos personagens apaixonados, ou os outros exemplos que a gente está dando aqui. É quando a montanha-russa para. Pra ficar mais claro. Bom, assim, eu concordo com o que o Maicon disse, mas eu também quero dar outra visão pra vocês a respeito do clímax. Porque eu pessoalmente não enxergo o clímax como algo obrigatório em todo capítulo. Porque, assim, pra você ter um clímax, você tem que ter algo pra mostrar, ou algo pra desmembrar, se for desse estilo arco histórico, como ele disse. E não é todo capítulo que a gente vai ter algo assim, entende? E é verdade. Muitas vezes, eu não vejo um capítulo terminando normalmente, você ainda fica com curiosidade de saber, porque tem tantas coisas que estão acontecendo na sua trama, que o leitor vai querer ler o próximo capítulo e geralmente vai ficar mais perto desse clímax do final da história, que é o outro tipo que ele disse. Então, assim, nem sempre você precisa manter o leitor curioso de tudo, porque você força a sua história a ter algo pra mostrar. E quando a história tem muita coisa pra mostrar, ela fica parecendo Caso de Família, ou uma novela mexicana. Sim. O que, dependendo do caso, não é ruim. Eu adoro um barraco, não vou mentir. Então, sim. Paola Braccio. Mas, assim, é importante refletir sobre a importância desse momento literário. Por que você quer fazer o leitor parar todos os processos mentais e focar só naquilo? Porque o clímax é isso. Você parar de pensar em todas as tramas que estavam acontecendo pra focar naquilo. Então, assim, se você fizer isso em todo capítulo, você pode, entende, dar uns curtos-circuitos aí que não vão ficar legais. Então, é importante reconhecer esse momento literário e pensar assim, surpreender é bom, mas decepcionar é pior. Então, se você não tá muito confiante de seu capítulo não tem aquilo pra fechar, não tem problema, ele pode fechar normalmente, ele não precisa estar cheio de glitter no fim, ele pode só ser um capítulo qualquer, não tem problema. Acabou a cena, acabou o capítulo. Inclusive, muitos livros utilizam isso, muitos, tanto atuais quanto os clássicos. Machado de Assis é perito em fazer final sem graça, desculpa Machado de Assis, mas assim, e nem por isso os livros dele ficam ruins. Tá se revirando no túmulo. Quem é você? Nem por isso os livros dele ficam ruins. Eles só terminam normal. Então, assim, verdade. Pensa faz no fudeu. Sentido, se o leitor pensar, fudeu, você tá no caminho certo. Vai fundo. Por quê? Porque palavrões são a alma mais sincera da humanidade. Quando a pessoa fala palavrão, ela tá sendo tão sincera que você não precisa de mais nada. Só ela falou... Arrasou. Gente, não, censura aí de novo, edita, sei lá, enfim. Deixa eu falar. Bom, essa madrugada. Eu toda noite eu dou uma atualizada aqui no meu programinha leitor de fic, né? Pra ver se as fics que eu acompanho atualizaram, né? Aí uma atualizou ontem, falei, nossa, vou ler. Já era mais de 1 da manhã. Eu falei, não, vou tomar banho e vou ler esse negócio aqui. Aí ontem foi dessas. Eu comecei a ler, já vi que o capítulo ia dar ruim. Chegou na hora lá do... numa hora da cena lá que eu falei exatamente isso. Falei, não, viu? Fudeu mesmo. Realmente, aquela foi a hora. Você sabe clima que... É o clima que se vista na prática. Deu ruim. Tá vendo como os palavrões são a sinceridade da alma? Do céu, exatamente. Não, realmente, eu concordo. Aquela tia de personalidade mais fleumática, sabe? Então eu tenho... Mas é só aquela pessoa de alma iluminada, sabe? Aquela que sempre tenta achar um meio termo em todas as coisas, balancear as coisas. Então, assim, eu vou arriscar dizer que vai depender muito da sua história, sabe? Do gênero que você tá escrevendo, de quantos capítulos a sua história tem, se ela é slow burn ou se ela tem uma pegada mais forte... Mas enfim, as variáveis elas são enormes. Sugiro que tenha pegado. Eu ia falar uma coisa aqui, mas... E aí você que vai ter que pesar e ver se precisa ter um clímax em todos os capítulos ou se não há necessidade disso. Então assim, você é o criador supremo da sua história. Então você, melhor que ninguém, tem que conhecer a sua história, da pegada que ela tem, o jeito que ela é. E aí você que vai demandar aí se... Pô, eu acho que a maioria dos capítulos tá precisando de um clima, um clímax mais forte aqui. Ou se não... Ah, não, a minha história é mais, como diria a Clara, mais fluffy. A história é mais fluffy. Não precisa de clímax toda hora. É. Então, eu acho que vai muito de você mesmo ver se tem necessidade disso ou não. Na prática. É, eu terminei de ler o último livro da trilogia do Eduardo Spohr, o Filhos do Éden, e se tem uma coisa que esse último livro fez foi trabalhar com clímax, porque ele tem um arco histórico entre o que se passa em Asgard, sabe, e aquilo ali já dava um livro. Aquela saga ali já dava um livro. E chega um ápice, um negócio tão grande que você fica... O que vai acontecer daqui pra frente, meu Deus do céu? Você fica desesperado porque o livro tava na metade. Tava assim, tipo, começando ainda. E já tava num ritmo tão grande porque era o último livro da trilogia. E ele já vinha preparando essas cenas 2 livros atrás. Caramba. Então era o livro é quase um clímax inteiro. Você fica desesperado, eu não sabia o que fazer. Eu ficava... Nossa, o que vai acontecer? Tem 300 páginas para ler ainda e eu já tô num ponto altíssimo. Aí tem uma interseção no meio do livro que ele usa para explicar a história passada e tem os flashbacks e você sente uma quedazinha, sabe? Do clímax. Você sente que dá aquela respirada, aquela mas aí a montanha-russa começa a subir de novo. E o final do livro é digno. Não vou dar spoiler, claro, mas é super digno porque é um épico e ele escreve muito bem um épico, é uma batalha, um negócio, é uma loucura. Então, ele consegue, de maneira geral, ele consegue colocar o clímax lá no alto, ele desce, mas consegue ir ainda mais alto depois, sabe? Então, isso é importante, você não... De repente, às vezes, você cria um clímax muito grande e depois você não consegue levar mais, você não consegue... Você dá tudo da história ali naquele momento e no final não sobra nada, sabe? De interessante para dar um final bacana para a história. Então, acho que você tem que ser, como a Ellen falou, tem que ser flexível, tem que ver o que a história está pedindo, ver também a reação dos leitores, porque isso é muito importante, você ler as reviews e você ter contato com o pessoal que está lendo a sua história, que está experimentando o que eles esperam, o que as expectativas, às vezes até teoria eles fazem sobre quem vai ficar com quem, sobre quem vai fazer o que na história. Então isso é importante, você estar de olho, mas tem que ser flexível, né? Tem que ser maleável e saber o que a história está pedindo de maneira geral. Certo, senhores? É isso aí. E senhoras? Não, quer dizer, não sei. Buguei. É isso aí. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que a gente deu um recado. Acho que foi simples, rápido, direto. Acho que vocês foquem em subir a montanha-russa com bastante expectativa. E pode ser direto. Foi rápido, mas foi bom. Depois, não vomitem o almoço de 2005, mas... Ah, o sentimento é esse, sabe? Bom, então... Amiguinhos, eu acho que recapitulando é isso, né? Tipo, acho que em primeiro lugar você cria expectativas nos leitores. Eu acho que esse é um ponto que todo mundo concorda. O clímax nada mais é do que criar expectativa. Em segundo lugar, usar o clímax do capítulo para prender os leitores na sua história. Eu acho isso uma dica legal, bacana, para quem for pertinente, para história que tiver condições de fazer isso. Eu acho legal que faça. E três, aprenda a conduzir o clímax com coesão e coerência para não frustrar a expectativa gerada nos leitores. Porque broxar não é legal. Uh-uh. Acho que meu recado é esse. Eu acho que eu posso encerrar assim. Coloca a minha foto. Broxar não é legal. Maicon Stuart, 2018. Okay. Abraço. Bom, eu acho que as minhas palavras finais podem ser aquilo que eu já comentei. Não esqueçam de colocar o clímax dentro do clímax, que eu acho que é muito importante. E conheça bem a sua história. É isso. Gente, duas coisas. Montanha russa, palavrões. Tá pronta a aulinha de clímax. Sim. Simples e prático. Direto. Bom, eu acho que é isso, né? O nosso episódio de hoje tá Foi chegando ótimo. Um trágico fim. Eu acho que a gente chegou no Também. Clímax aqui. Adoro. Ou não, o clímax foi um a pouco gente pode atrás. Chegar de novo. Tá aí um exercício pra vocês. Tá aí. Quando é. Eu quero que vocês digam qual é o clímax do nosso programa. Tá aí um bom exercício, boa, né? Você boa. Ouvir e chegar a um ponto que você, pô, essa parte aqui foi a mais animada, minha, foi né? a mais importante. Foi o clímax. Qual é o clímax do programa? Nem eu sei também. Bom, o programa está acabando, mas de qualquer forma a gente vai ter mais programas em breve, porque a gente faz isso com amor e carinho para todos vocês acompanharem as nossas opiniões, os nossos bate-papo aqui. E, bom, acho que é isso. Tem alguma coisa a acrescentar? Ellen, Jean? Algo pessoal. A dizer? Não esqueçam de acessar o nosso Tumblr, tá bom? ligabetacast.tumblr.com e o nosso e-mail betacast.ligadosbetas@gmail.com. E, claro, caçem a gente nos agregadores de feed por aí da vida e também no iTunes, a gente tá aí. E eu acho que é muito mais fácil também de vocês conseguirem acompanhar os nossos programas sempre atualizadinhos aí por meio dos agregadores. Bom, gente, primeiramente, participem do processo seletivo. Ainda mais que estamos planejando mudanças no esquema do processo. A gente quer sempre recrutar mais e mais gente. Ótimo. Quer ter a maior quantidade possível de pessoas para ajudar, porque a demanda é sempre muito grande. E fora que você vai conhecer pessoas maravilhosas, como eu, como a Ellen, como o Michael. Mas, né? Obrigada. E assim, qualquer coisa... Eu estou sempre disposto a ensinar, sei lá, sobre redação, estratégias literárias, dar dicas, tudo isso lá no meu perfil no NIA, Edgar Verenberg. Eu não sei se vai ter link em algum lugar, mas eu não sei como que eu vou falar link pessoalmente, mas enfim, Edgar Verenberg. Opa, podemos colocar. Então, vai estar lá aí o link. Aparece lá pra gente tomar um chá, falar sobre montanha-russa, ou sei lá o quê, almoço de 2005. Enfim, só chamar. Foi um prazer falar com vocês. Gente, é isso. Foi glorioso esse BetaCast. Obrigado pela presença, Jean. Foi tudo de bom. Amei, amei, amei. Beijo pra todos. Adorei. Nossa. Foi muito bom. Gente, cadê o MK? Maicon. Opa. Ixi, o Maicon caiu? Tô aqui na varanda dele vendo essa vergonha alheia. MK caiu, gente. Socorro. Ai, caramba. Gente, socorro. No final, que bom que foi no final, né? Então, né? Gente, aqui podemos ver o clímax feito. Não aguentou o clímax e caiu. Não resistiu, socorro. Aqui, diretamente dos bastidores do making of do BetaCast, nosso querido Maicon acabou de cair. Mas não sabemos se ele está bem, mas... Tô ligando pra ele aqui. Ai, ai, ai. Ai, se ele não conseguir voltar, pelo menos dá pra gente encerrar, porque foi no finalzinho. Ixi, não tá atendendo, não. Deu muito ruim. Não resistiu ao clímax. Não resistiu ao clímax. Esse aí foi preparado, a preliminar tava ótima. Não estava preparado para o impacto. Não, foi muito impactante. Não rolou pro Maicon. MK não rolou. Gente, acho que a minha internet caiu, mas bom, é isso. Aqui encerramos mais um BetaCast. Beijos, abraços e tchau.